esquerda, bate o uno remoto no 2. Autorizado, táxi até o estacionamento. foi solicitado a viatura da Espanha para fazer o follow-me no sentido contrário agora, vem? 8460-62 por cancelamento da presença. 8460-62, justamente curva direita na proa 120, plano SR cancelado 0326, deixa para o 5006 e encontra com o João Fonsão. Salvador, muito boa noite, eu sou 4062, chegou ao final visual, tá funcionando certo. Boa noite, 4062, cheque bem de pouso, 0070 graus, 129, altíssimo 009, 57, pouso localizado. Cheque bem de pouso, funcionando certo, eu sou 4062, está embaixo da base. Pista, baixar de pronto para a Capiteirona 7. 17, decolagem autorizada, vento 060 graus, 129, altímetro 009. fora do 561, como sendo preciso, só que entrou em 2 agora, eu tô 288.